Voltamos com a 16ª edição do Na Rede Podcast. Essa edição é meio que uma sequência da anterior. Antes falamos dos notebooks ideais para gamers e para quem quer uma máquina para o dia a dia. Agora vamos dar dicas de como manter seu notebook mais tempo funcionando, evitando gastar dinheiro de forma desnecessária. Mais uma vez, as dicas valiosas são a cortesia do Leonardo Oliveira, especialista de produtos do Zoom, aquele site, aplicativo, onde você pode conferir antes de comprar os preços, a média de preço daqueles produtos. O Buscapé também faz isso, mas quem nos deu essa dica preciosa, essas dicas preciosas foram o Leonardo Oliveira do Zoom. Então, vamos às dicas? Primeiro, para preservar seu computador, é importante ficar atento a alguns pontos básicos. É necessário manter o seu computador em local limpo e tomar cuidado com alimentos e bebidas. Tente fugir daquela tentação de comer em cima do aparelho, mesmo em dias corridos, pois sempre existe o risco de derramar algo. Outro ponto importante é lembrar de utilizar uma case para o notebook. Parece besteira, mas em caso de transporte do equipamento, isso pode ajudar a preservá-lo. Também vai ajudá-lo a manter aquele seu notebook mais limpo, porque a case vai interferir até mesmo na hora de você estar comendo alguma coisa. Se cair, cai na case, né, e evita sujar. A case também ajuda a manter o produto mais tempo parecendo novinho. Toda bateria tem um tempo de uso no qual ela vai funcionar normalmente, certo? Então, após isso, gradativamente, ela poderá perder a capacidade de reter a carga. Aliás, poderá não, ela vai perder a capacidade de reter a carga. A partir daí, seu tempo de uso vai diminuir, ficando abaixo do que ela geralmente suportava quando o computador era novo. De forma geral, as baterias podem durar de 3 a 5 anos no máximo de sua capacidade. Como falamos anteriormente, né, um grande, digamos assim, calcanhar de Aquiles das máquinas, por exemplo, da Dell, é o tempo da bateria original. Não dura muito tempo, e esse é um dos pontos negativos, apesar de eu gostar muito dessa marca especificamente. Tem outras marcas muito boas, por exemplo, tem um notebook lá em casa da Lenovo, que está durando até hoje. Isso sem falar dos antigos notebooks da Apple, né, os MacBooks da Apple, que eram muito bons. Hoje em dia não são tão bons quanto eram antigamente. Mas voltando aqui às nossas dicas. Como eu disse, estava falando da bateria. E a vida útil varia bastante, está relacionada principalmente com o notebook para qual ela é usada. Alguns consomem mais, outros menos. Esse tipo de informação é importante ser checada quando você compra um notebook ou uma bateria nova. Sobre a limpeza da tela, o ideal é utilizar um pano macio, de preferência de microfibra ou flanela. Se você não conhece muito bem, basta lembrar que é do mesmo estilo daquele paninho que sempre vem nas caixinhas de óculos. Não vá passando aqueles pano, qualquer pano, que vai arranhar a tela. Com o pano em mãos e o notebook desligado, basta seguir o passo a passo que eu vou dizer agora para limpar a tela. Passe o pano seco delicadamente sobre a tela. Faça movimentos horizontais em apenas um sentido. Evite esfregar demais para não manchar. Aplique algumas vezes o produto para limpeza de notebooks no tecido, mas sem deixá-lo encharcado. Apenas algumas gotinhas são suficientes. Faça o primeiro movimento novamente. Se achar que ainda não está completamente limpo, aplique mais algumas gotinhas e repita o processo. Espere secar completamente antes de ligar o computador. Também podemos limpar as teclas do notebook. Isso é importante para o bom funcionamento dos equipamentos. Limpar o teclado do notebook com pano úmido é a forma mais conhecida de limpar o teclado do notebook. Seguem algumas dicas para você fazer isso, hein? Primeiro, antes de mais nada, desligue o notebook para evitar clicar ou abrir o programa sem querer. Segundo lugar, opte por panos lisos e que não soltem fiapos como flanelas ou microfibra. Umedeça um pano em água, evitando que ele fique encharcado. Só um pouquinho. Deslize sobre o teclado nas áreas de sujeira aparente, fazendo movimentos sempre na mesma direção. Finalize com um pano seco e espere o teclado secar para ligar novamente seu notebook. Os cotonetes ou até mesmo pequenos pincéis alcançam áreas menores e mais delicadas. Por isso, podem ser mais efetivos caso você deseje uma limpeza mais profunda do teclado do seu notebook. Sempre separe vários cotonetes para o procedimento, pois eles absorvem sujeira rapidamente. E Então, vamos mais uma vez às dicas de limpezas aí do seu teclado, agora pensando no uso dos cotonetes. Desligue o notebook, é a primeira coisa que você tem que fazer. Depois, molhe o cotonete em água ou álcool isopropílico. Se você optar por usar um pincel, isso não é necessário. Terceiro, deslize as pontas entre as teclas, tentando buscar o vão entre elas. Repita o movimento algumas vezes para tirar toda a sujeira. Pronto, você limpou o seu notebook, tela, teclado e até a carcaça dele. Isso vai ajudar a manter ele com aquela aparência de novo e evitar que poeiras ou sujeiras penetrem e atrapalhem, destruam a vida útil do seu equipamento. Gostou das dicas? Pois fique ligado que a gente volta na próxima semana com mais um Na Rede Podcast, dessa vez saindo um pouco desse mundo do notebook e de dicas para mantê-lo por mais tempo, ok? Até a próxima!